que é nóis, favela. Vamos chegar à periferia. Like a prayer. Essa é pro Sunção e pras loucas do bando. Duke 01, Kina, Billy Johnny no jogo. A voz ativa, maloqueira, mais pesada do que nunca. Faca na caveira, gamba é sem metade da nuca. Violento de berço, armado por necessidade. Rap sujo, inconveniente pra sociedade. Isqueiro na mão, na outra bomba. As mina neblina, que brisa louca. Cê é de boa intenção, que o inferno tá cheio. Tão inferno aqui na quebra e o capeta é nós mesmo. Maldade infiltrada lado a lado com a bondade. Na rua de terra não tem dono da verdade. Depois de uma sessão, as mina quer o frevo. Sem pagar simpatia, sente o grave no arrebento. Esse boom é pra acordar a vizinhança. Carro forte de rima, tamo na segurança. Difícil se conter com essa energia. Os moleque doido tira onda sem patifaria. As donas de tomara que caia e eu rezando pra cair. Elegância no roteiro, avançar ou resistir. E é de lei, cultura não se perde. Rap original, feito pela plebe. Feito pra favela, falar pra maioria. As ideias que bota os tios em choque e apavora as tia. Tipo como, pra pegar vacilão. Bobo da corte, paga pau de televisão. Os arrombados tentador que ramela nas ideias. Mesmo tendo saído dela, nunca vai ser favela. A catane difundida, a opressão do opressor. Seguem oprimidos de cabeça baixa no ciclo do vício. Achando que periferia é celeiro de ilusão. É Billy Johnny no comando, tamo na contenção. Bota a cara na rua, vamos pegar o que é nosso. Atitude, disposição, é a chave do negócio. Quando a tropa do gueto marcha, as colunas vão tremer. Se não for da nossa lá, eu tenho pena de você. Aí, muito sangue desse lado no passado já foi derramado, tá ligado? Já passou da hora de nós inverter esse quadro. Original como é o Chan, popular como o Calypso. Isso que vocês querem pro rap? Esse é o compromisso?